Sintonizam ZYK 281, 1360 kHz. Rádio Navegantes. Transmitindo das barrancas do Rio Uruguai. O rádio nasceu para emocionar com aquela canção inesquecível. Para informar e fazer companhia. ZYK 281, 1360 AM. Esta é a Rádio Navegantes de Porto Lucena, emissora do grupo Funave Comunicações. Você está ouvindo o programa Fronteira e Missões, o cantar que nos hermana. Todo mundo ouve. Rádio Navegantes, ZYK 281, 1360 AM, a sua melhor companhia. Não dá pra desligar. Nessa, agora é 5h44, 17 graus 2 décimos a temperatura. Muito bom dia, o programa Festa na Fronteira. Programa que conta com o patrocínio do Mercado Nova Era da Rede Cine S. Logo mais tem o pão quentinho. Mercado CNS, onde você conta com açougue, com carne de gado, porco, salame, salsichão. Tem a carne moída, os demais produtos também para você fazer o rancho. Tem frutas, tem verduras, tem o salame, a mortadela, o queijo, né? Tem também material de higiene e limpeza, bebidas em geral. Tem cucas e pães fresquinhos diariamente. Gás de cozinha. Tem a pizza. Compra a pizza prontinha aí só. Só bota no forno. Lasanhas, tem também os empanados. Tem a batata pré-frita. Telefone 3565-1396. Mercado Nova Era da Rede CNS. A Rádio Navegantes 1360 AM em breve será 94,3 FM. Com quase 60 anos, a Rádio Navegantes não para de se reinventar. Seguindo as evoluções tecnológicas, estaremos migrando do tradicional 1360 AM para 94,3 FM. Para levar até você, ouvinte, anunciante, um sinal de qualidade, a emissora está fazendo investimentos em estrutura e modernos equipamentos para a instalação de um novo parque de transmissões, localizado em um ponto estratégico com uma excepcional posição geográfica, a fim de cobrir a maior parte dos municípios da região, além de adequações nos estúdios e central técnica, proporcionando uma ótima opção de entretenimento e informação para você, ouvinte, e uma excelente forma de você, anunciante, expor seus produtos e serviços, obtendo excelentes resultados. Fique ligado na nova Rádio Navegantes, a maior potência da região. Em breve no ar, na faixa de FM, em 94,3.